Salve agraciada, pura e santa mãe do Salvador, que veio redimir todos os povos. De todos és senhora, guardiã das matas e dos rios, rogue por nós perante o Criador. Ilumine o meu caminhar, que a paz não ceda o seu lugar à insônia, que eu possa comungar o bem, sorrisos repartir, amando e protegendo a Amazônia. Feliz é o que vê e entende o poder da criação, compreende os sinais e o sentido da canção, chamando o vento companheiro, aos bichos seus iguais, e a sombra do seu manto, realizando a paz. E em gratidão elevo ao mundo o tom da minha voz. Salve a graciada, pura e santa, rogue por nós. Feliz é o que vê e entende o poder da criação, compreende os sinais e o sentido da canção, chamando o vento companheiro, aos bichos seus iguais, e a sombra do seu manto, realizando a paz. E em gratidão elevo ao mundo tom da minha voz. Salve a graciada, pura e santa, rogue por nós. Salve a graciada, pura e santa, rogue por nós.